3894, good evening. We will taxi via Alpha until Hot Shot, taxiway Juliet. Okay, Alpha to Hot Shot, Juliet, 3894. Alto 002, autorizada a decolagem, o vento é 160 graus, 049. Sobre a velocidade 002. O 602 informa que já foi solicitado, gente, para o sinalizador no 01. Certo, obrigado. P708 está autorizado 2000, ajuste 1012, Viaman. Viaman, 12, 07, 08. Autorizado sinal ILS, informe estabilizado, 6708. 6708, informe estabilizado. Bom, no 601. Maintain position, stand by. Oi, Paulo, tá na escuta? Eu vou lá no 602. Dois, prossiga. O colega que vai chamar o avião, ele tá na posição, eu não consigo ver daqui, tá sem nenhuma iluminação. Já foi, o sinalizador já está no gate 01, não confirme? Acabou de chegar aqui, senhor. Gente, já. Follow ground, 3897. 3897, stand by, Guarulhos, track level 340, stand by. Ok, request 380. Elton 8002. 8002 está autorizado direto da Elton. Initially detects. Okay, 05, we can go right now if possible. We have conditions. Okay, down 3894, approve the taxi via Juliet, gate 05. Juliet to 05, thank you. Com 764 para táxi, com 43043, 4 horas 19 e com 5. Aguarde para iniciar o táxi, o gol no 764. Aguardando. Obrigado aí, vale, puxar mais para trás aí, valeu. De passagem ao Arbois da Tanque, está prosseguindo para o 05. Após o mesmo Talibre Taxi via Juliette, Alfa e Charlie. Quando espera dar 1-0 na Charlie, vai chamar a torre 1-8, decimal meia dúzia. Ajuste 1-0-1-2, bom voo, boa noite. E o táxi após Juliette, Alfa, Charlie, torre 18-2. Corrigindo, 8-6, 8-7-6-4. Solo Salvador, gol 1-6-0-1 para táxi. 8-2 a bordo, 4 horas autonomia, Campinas Altan. Versão número 2 no ponto de espera, vai seguir à sua direita o Boeing da matrícula Varg. via Índia, Alfa e Charlie. Com espera com o número 2, vai chamar a torre 18 decimal 612. Ajuste 1012, bom voo, boa noite. Boa noite, é como o número 2, Índia, Alfa e chama a torre. Vão no 601. SC Glide, chame torre 18 decimal 6. 86, tá torre, obrigado. Gol 1273, desça para nível 040. 040, bom, 1270. Boa noite, web 6708, bem-vindo a Salvador, ponto Serra Vista 372, com trem baixo em travado. Ele já tá distando, o trem tá em cima ainda. Salvador, gol no 764, pronto, posso celular no 0, ajustando o tráfego em aproximação. Eu tenho condição de aranha decolar sem parada, gol no 764. Vai manter a posição, gol no 764, agora a passagem do tráfego em aproximação. Sem nenhum problema, Varig, gol no 764. Exato. Passa nível 120 para 360, Sambi Centro Recife, 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. Levantou 2335, 3002, obrigado, boa noite. Web 6708, ciente, autorizado pouso, dentro do 60 graus, 4 nós, ajuste 1012, quero ser deslocado a 90 metros. Web 6708. Ciente de pouso, 90, 6708. Whisky Oscar uniforme, reporte através de Paris para ingresso corredor Interlagos. Trabalhei através de Paris para ingresso corredor Interlagos, Salvador 3560, transfere para atendível 110. 3560, ação de identificação, chegada a MAN, desça para nível 050, reduza para 250 nós. 119.35. Roger, 397, clear, front to Guarulhos, flight level 340, take cover 910, turn right, then dial the point 3, the net transition, 5166, call code, 19, this small, 350, from under departure, 3897. 3897, the airway is upper with 50. The rest, the readyback is correct, as we said, 1012, and report red for pushback and setup. I will be back, back up. Boa noite, você ataque via Alfa Juliette, grupo 04. Alfa Juliette, grupo 4. E decolagem da 10. Boa, esse negócio. Volume 601, no máximo tem um ponto de espera. Mas não tem um ponto de espera, eu vou no 601. Para o voo 764, livre decolagem da 10. Afirmo, vento no 50 graus, 0.7. Moro 273, informe velocidade indicada. 240. Condições de manter essa velocidade até duna? Sim, campeão. Gente, autorizado manter a velocidade. Gol 1273. 273, mantendo a velocidade. Zero, aguarde a autorização para a RNAV. Aguardando a 3.500. Autoriza 2.010 para o Gol 1273. Gol 1273, desça para 3.000, ajuste 1.012. 3.000, 1.012, Gol 1273. Durante 15, no 5, chame o controle. 1.9, decimal 35. 1.9, 3.5, Gol 1.764. Forme visual com campo ou rotatória. Formarei visual com campo ou com rotatória, verificar se é. Salvador, boa noite, gol 1764. Gol 1764, contato radar na decolagem, suba para o nível 400, saída da gole. Acendendo 400, verifique o gole, gol 1764. Número 273, informo tráfego 11 horas, 4.5 milhas, rumo oeste, é um Bravo November 2 Alfa, mantém 1500 pés. Ciente, gol 273, estamos no tráfego mesmo. Número 273, está autorizado final ILS, aguarde para a descida. Final ILS, deixando para 3.002, gol 273. Autorizada a decolagem, vento no 50 graus, 5 nós. Autorizada a decolagem, São José, vou no 601. Pre 560, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 085, limite magnética 140 de Simbra. 085, limite 140 de Simbra, até 3560. Até 3560, desça para nível 040. 040, até 3560. Aquele passo está visual com o campo, tá? Papatango, uísque, osco uniforme, chame torre 118, decimal 6. 118,6, tango. Bono 273, desça para 2.000, ajuste 1.012, inicie redução. 2.000, iniciando redução, 1.012, com 1.273. 4.000 na cabeceira 1.07. Aparei final de 4.000, cabeceira 1.07, 2.07. 560, reassuma a navegação, voe Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, da 3560. Volume 601, decola de Salvador 18, voe, tira o controle, 199, decimal 35, volume 601. Decimal 35. 601, 601, obrigado. Controle Gol 601, boa noite. PAN 3603, aciona identificação, chegada a Mari, desça para nível 050. 050, Mari. Gol 1601, contato radar. Saída Tael, suba ao nível 380. Tael 380, gol 601. Tael 3560, está visual no setor, pode ser para o nível 025. Tael 3560, autorizado 2500 PES, ajuste no 012. 2500 com 1012, Tael 3560. Uniforme. Passam 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, vou riscar sem par. Gol 273, chame Torre Salvador, 118, decimal 6. 36, gol 273. Torre Salvador, boa noite, gol 273. Meia milha do Índia Serra, vai estar travado. Golo 273, ciente, continue a aproximação, avistado, chefe 3. Baixar travado. Ciente, garante que o pássaro é informado, a pista está livre, está autorizado o pouso, o vento é 950 graus, meia dúzia de nós, aviste 1012, 9012, avisteiro deslocado 90 metros, golo 273. Ciente, deslocado 90 metros, 1012, pouso autorizado, golo 273. Afirma. Mato, gol 1764. Chame Recife 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. 288 3325, obrigado, boa noite. Hey, pessoal, on board is 98. Ok, 3897, we'll taxi via India Alpha and Charlie. Hold the point, taxiway Charlie. Runway 10, contact the tower 118.6, Timber side 1012, have a good trip. Roger, India Alpha Charlie, on short, 1942, good day. Torre Golo 940. Golo 940, boa noite, prossiga. Boa noite, autorização Guarulhos, 380. 380 Guarulhos será coordenado, já é o Dinera a saída. Sim, gente, cuidado agora. 0 visual contrato na curta final. Gente, realinha, prossegue para a final da 17 agora, no máximo que só puder. Final da 17, mantendo a maior velocidade possível. Carro meu Bravo Sierra Alfa, aciona identificação, chegada Mari, desça para nível 060. Chegada Mari, identificação 060, Bravo Sierra Alfa. Então 3560, chame torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado, 3560. E a frequência do controle 119 decimal 35. Autorizando Guarulhos, nível 380, na Aperuísque 50. Decola pista 10, primeira curva direita, saída da El, transição de Nera. Transponder 5406, controle 1935, Gol 9940. Correto, Gol 940, chame pronto no gate 01. O ajuste é 10012. Sente, maneiro bem. Recife, número voo 370 via Upper Whiskey 58, decola da pista 10 com curva esquerda, após a decolagem na saída Fuca, transição Aracaju, transponder 5107 e a frequência do controle 119 decimal 35. Autorizado em Recife, 370 via Upper Whiskey 58, decola da 10, primeira curva esquerda, Fuca Aracaju 107 a transponder. Controle para o log 9870. Correto, chame pronto, pushback, acionamento, ajuste 10012, varei log 9870. Semana quando pronto, grato. Livre direita, chego só 121 no final 9. Oscar Uniforme, confirma, está na taxi Papá. Gente, boa noite, Whisky Oscar Uniforme. 897 airborne at 29 and Aztec ground control correction. Salvador approach control. Frequency 119 at decimal 35. Salvador departure. Good evening, 3897. I'm passing 3000. So 3897, we're now contacting Club Flat Level 340. Dial departure. Next to level 340, is possible fly direct to DINAP? 2 minutes, fly ahead to DINAP now. Find DINAP 3897. Correction, turn 3897, direct dial now. Dial 3897. Papão meu bravo Serra Alfa, desça para nível 050. 050 bravo Serra Alfa. Romeu Bravo Serra Alfa, autorizado 2000 pés via Mari, QNH1012. 2000 via Mari, 2002 Bravo Serra Alfa. Bravo Serra Alfa, vai manter a chegada para pistão no zero e coordenar com a torre. Para 3603, complete final ILS o glide, chame torre 118, decimal 6. ILS completo, sem o glide, 226, ok, boa. Torre Ajaio, é o TAN 36?